Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Aqui tem poesia, tem filosofia, tem bom humor e música popular brasileira de qualidade. O Café Brasil de hoje abre com João Pacífico e Raul Torres, com essa maravilha de poema chamado Pingo d'Água. Eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva para crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz e secou todo o algodão. Nesta colheita, meu carro ficou parado, minha boiada carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar. Eu esperei uma semana, um mês inteiro. A roça estava tão seca, dava pena até de ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, e eu da santa me lembrava para a promessa não esquecer. Em pouco tempo, a roça ficou viçosa. A criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei 3 pingos d'água. Um foi o pingo da chuva, outros 2 do meu olhar. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Sou caipira, de Bauru. Apesar de morar na cidade de São Paulo desde 1975, eu ainda falo porta de vez em quando. E não me preocupo com isso, dá até um charme. Anos atrás, um amigo me levou para visitar uma pessoa que poderia contribuir com conteúdo para um projeto cultural que eu coordenava. Numa casa simples, num bairro de São Paulo, fui recebido por um senhor simpaticíssimo, de fala mansa, sorriso generoso. Ficamos ali na sua sala, rodeados de ícones do meu interior nas paredes. Violas, chapéus e quadros retratando minhas raízes caipiras. Aquele senhor era o que eu chamo de pessoa nutritiva, hipnotizando a todos com suas histórias, suas poesias, seu canto. Fui embora com a alma renovada. O projeto cultural acabou não saindo, mas eu fiquei no lucro. Tinha conhecido, conversado, tomado café com João Pacífico. Essa edição do Café Brasil é para quem tem orgulho da raiz caipira. Um Café Brasil com gostinho de saudade. João Pacífico sempre incluía nos shows o poema O Prego. Nesse poema, um boiadeiro dá lições de humildade ao filho, pede que ele estude para ser doutor. Mas que ele nunca se esqueça de sua origem humilde. Sou filho de um boiadeiro. Meu filho, corre. Vem sentar aqui comigo. Sou teu pai, sou teu amigo. Eu quero te aconselhar. Vê na parede aquele prego ali pregado. Ele sabe meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreio do Picasso, cavalo de estimação e um par de esporas que custou muito dinheiro e um chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e poeira do estradão. E quantas vezes minha mágoa pendurei, sentimentos eu guardei pra não magoar teu coração. De agora em diante vou tirar dele meu laço, o arreio do Picasso e as esporas vou guardar. Naquele prego pendure uma sacola cheia de livro da escola e vontade de estudar. estiver aqui sentado, lembrando nosso passado, olhando o prego pioneiro. Quero que seja um doutor bem afamado e diga sempre em alto brado: sou filho de um boiadeiro. É, porqueira, você ouviu História de um Prego, de João Pacífico. João Batista da Silva nasceu em Cordeirópolis, em São Paulo, em 1909, e faleceu em Guararema, também em São Paulo, em 1998. Ganhou o apelido de João Pacífico, dada a sua surpreendente serenidade, evitando sempre se meter em qualquer situação encrencada. Seus avós foram escravos, sua mãe era escrava alforriada e seu pai maquinista de trem. Trabalhou como copeiro na residência das irmãs do compositor erudito Antônio Carlos Gomes. Tal emprego, com certeza, o ajudou a desenvolver e apurar o seu bom ouvido musical, apesar de nunca ter aprendido música e de não saber tocar nenhum instrumento, exceto bateria, que havia aprendido na adolescência. E eu tive a sorte de conhecer João Pacífico. Meu amigo Paulo Pelicano, que é editor da versão na internet do Café Brasil, também fala de suas memórias impregnadas de caipirice. A mais doce lembrança de que tenho da minha infância, dos deliciosos e seguros laços familiares, do colo quente da minha mãe, do tomar conta atento do meu pai, estão inegavelmente ligados à música. Cena 1. O carro, anos 50, corre pela estrada que no futuro seria Pedro Taques. Acabamos de descer a Serra de Santos. Sentimos aquela incômoda sensação de ouvidos tapados ao passar dos 800 metros do Planalto de Piratininga para os 0 metros do Beira-Mar. Rápido demais. Pela recém-inaugurada Via Anchieta. Cena 2. Todos estão alegres no carro. Afinal, um vislumbre de espuma do mar, céu azul e areia macia precipita em nossos corações urbanos paulistanos um dia lindo, uma tarde fagueira, uma noite de sonho suave. Alguém puxa uma música e canta, e logo mais outro canta outra canção. Minha mãe, a sereia, solta sua voz forte de aquariana e canta. Deixa a cidade, formosa morena, linda, pequena e volta ao sertão. Beber da água da fonte que canta e se levanta do meio do chão. Cena 3. Recosto meu rosto em seu braço farto, quente e aconchegante, e tenho até hoje a imagem gravada no vídeo de alta resolução da memória. Eu, pequeno, olhando de baixo para cima aquela mulher imensa, escandalosa e bondosa. Cena 4. E a sereia, achando que cantara pouco, após uma risada espetacular de alguma piada que eu não entendia e ninguém me explicava qual era a graça, solta os pulmões de novo. E a fonte a cantar, chuá, chuá, e a água a correr, chuê, chuê, parece que alguém que, cheio de mágoa, deixaste quem há de dizer a saudade, no meio das águas rolando também. Deixa a cidade formosa morena, linda pequena e volta ao sertão. Beber água da fonte que canta, se levanta do meio do chão. Se tu nasceste em cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da rosa, daquela palhosa, que eu volto pra terra e a ponte a cantar. Chua, chua, e a salva correr, chua, chua, parece que alguém cheio de mágoa deixasse sem arte de ter a saudade no meio da água rolando. Chua, chua, chua, chua, parece que alguém cheio de mágoa deixasse sem arte de ter a saudade no meio da água rolando também. Você ouviu Chua Chua com Francisco Alves, uma gravação que já tem uns 80 anos de idade. Composta por Pedro Sá Pereira e Ary Pavão em 1925, essa toada embalou a infância de milhões de brasileiros. Eu duvido que você não ouviu um dia o seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó cantando chuá, chuá. Muito bem, retornando ao texto de Paulo Pelicano. Lembranças são lembranças. Lembro dessa canção e também de Cascatinha e Inhana, que eu viria a conhecer pessoalmente na saída de um show do Sesc Consolação, 30 anos depois daquele dia de sol. Lembranças são lembranças. Só quem as tem sabe o valor delas. Como sempre, repeti e repito, a memória de tudo que me envolve neste mundo de sol e alegria será para sempre minha recompensa e, quem sabe, a minha redenção. De Ipacaraí, tu cantavas triste quando cheguei, velhas melodias em Guarani, e foi tal encanto que em mim nasceu, que ia renascendo teu amor em mim, e o suave aroma nos envolveu. Tuas brancas mãos, eu senti o calor que com tais carícias me deu amor. Onde estás agora, cunhada? Você está ouvindo Cascatinha e Inhana cantando Recordações de Ipacaraí, uma versão de Juraci Rago para uma Guarânia que é um sucesso. Recuerdos de Ipacaraí. Francisco dos Santos, o Cascatinha, nasceu em Araraquara. Inhana Eufrosina da Silva Santos, a Inhana é de Araras. O primeiro disco deles saiu em 1951 com duas guarânias. Meu Primeiro Amor e Índia, sacudindo o mercado fonográfico brasileiro. Vendeu 2,5 milhões de cópias. Uma loucura para os anos 50. Isso é que era sucesso. E foi tal encanto que em mim nasceu, ia renascendo teu amor em mim, e o suave aroma nos envolveu. E com as brancas mãos eu senti o calor que com tais carícias me deu amor. Onde estás agora, cunhada? Que teu suave canto não chega aqui. Onde estás agora? Lasqueira, como é bom ser caipira. Eu nasci em Bauru e vim para Capitar com 19 anos para estudar. Caí na Universidade Mackenzie em 1975, no olho do furacão do movimento estudantil, logo após a morte de Vladimir Herzog, no nascimento do movimento sindical. Imagine aquela loucura na cabeça do caipira. Lembro-me de uma pergunta que sempre ouvi quando eu era criança. O que é que você vai ser quando crescer, hein? Quantas vezes você ouviu essa pergunta, hein? E quantas vezes você já fez essa pergunta? A gente se concentra na resposta e esquece de examinar a pergunta. O que é que as pessoas estão querendo que você diga, afinal? Seu sonho. Isso mesmo. Elas não estão interessadas na resposta exata. Elas estão interessadas em saber o tamanho do seu sonho. Quando você respondia que queria ser engenheiro, médico, dentista ou advogado, as pessoas respondiam com muito bem, não é assim? Afinal de contas, isso era tudo o que elas esperavam ouvir. Era um sonho possível de ser alcançado por seu próprio esforço. Mas, quando você dizia que queria ser astronauta, jogador de futebol ou cantor de rock, a reação delas era bem diferente. Era de espanto. Nossa! E não raro, seguida de uma risadinha e um que bom, meio falso, debochado até. Aqueles eram sonhos difíceis, se não impossíveis de se alcançar. Afinal, não estamos acostumados a acreditar que as pessoas que nos rodeiam sejam capazes de grandes feitos. Esperamos que elas sejam normais, tenham sonhos comuns e vivam suas vidinhas parecidas com as nossas. Café Brasil. Quando eu era moleque caipira em Bauru, eu sonhei em ser astronauta quando crescesse. Os adultos que ouviam riam da ideia. Imagina, um astronauta nascido em Bauru, um astronauta caipira. Pois sabe o primeiro astronauta brasileiro, o Major Marco César Pontes, que foi recentemente para o espaço, hein? É bauruense. Nasceu em Bauru 4 anos depois de mim. Quando aparece no jornal a notícia de que o Zé, aquele cara simples que você conhece, cheio de defeitinhos, fez algo fora do comum, descobriu a cura de uma doença, lançou um livro de sucesso, inventou um produto revolucionário ou foi indicado para o alto cargo numa empresa, você surta. Os pobres de espírito por inveja, os demais por surpresa. Um astronauta, bauruense, como é que pode? Talvez ele tenha acreditado no seu sonho. Talvez tenha falado sério quando disse que seria alguém capaz de fazer a diferença. Quando decidiu que seria mais do que aquilo que os outros esperavam dele. Pois, quando perguntaram a uma criança o que ela quer ser quando crescer, pense nesta frase que alguém me enviou e parece que é de Shakespeare. Nunca diga a uma criança que sonhos são bobagens. Nada é tão humilhante e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Diante do sonho da criança, seja o que você deveria ser quando crescesse. Seja outra criança. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Hein? Você ouviu o Meu Primeiro Amor na interpretação do grupo Viola Quebrada. Essa música, junto com Índia, lançou a dupla Cascatinha e Inhana no mercado brasileiro no início dos anos 50. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo aqui de volta aos anos 60 e ouvindo a minha mãe cantar lá na cozinha. Pois é. E por falar em saudades das raízes caipiras, eu recebi por e-mail um texto saboroso de Renata Canales, editora e apresentadora da IPTV de Ribeirão Preto. Chama-se A Morte da Galinha. Algo parecido deve ter acontecido com você, quer ver? Comida da roça. Quem nasceu onde a terra é vermelha sabe bem que sabor é este. Para mim, tem um gosto a mais, o da infância. Eu passava as férias no sítio dos meus tios, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Aos domingos, não faltava a galinha caipira com aquele molho escuro gostoso que eu misturava no arroz, feijão e na polenta. A mesa era colocada debaixo das árvores, uma mesa grande, feita de tábua grossa, segura por 2 cavaletes. Outros parentes vinham da cidade e todos se sentavam em volta da mesa farta. Os adultos contavam causos, riam, disputavam a vez de falar. E eu, pequena, só ouvia. Sei de cor cada história contada e recontada por eles. Quieta, atenta, eu me sentia feliz em estar ali. Adorava quando minha mãe punha no meu prato aquele pedaço da galinha que tem um osso em forma de V. Não pela carne, mas pela brincadeira. Eu e minha irmã segurávamos as pontas desse osso, fazíamos um pedido e forçávamos até ele quebrar. Era atendido o desejo de quem ficasse com o pedaço maior. Eu acreditava na seriedade do jogo e me sentia decepcionada quando perdia. Não consigo me lembrar o que tanto desejava aos 5, 6, 7 anos de idade. Mas, com certeza, não era ver a cena que me fez tremer num dia desses de férias. Foi uma correria misturada com gritos e cacarejos. Minha tia suava para tentar ganhar a corrida com uma das galinhas que criava. Entre penas pelo ar, a coitada foi alcançada. Na hora, eu não entendi por que minha tia se portava como criança, brincando no galinheiro. Mas assim que ela agarrou a galinha, com força, segurou no pescoço da ave e torceu. E eu gritei. Por que tamanha violência? Minha tia, rindo, disse que eu gostaria de comer o bichinho. Acompanhei o funeral até a cozinha e, sozinha nesse cortejo, vi a galinha ser colocada em água fervente. Saí atordoada. Voltei ao galinheiro como forma de solidariedade. Ao meio-dia, me chamaram. Hora do almoço. Festa, mesa colocada embaixo das árvores, alegria total. Em cima da tábua grossa, a galinha. Tive enjoo. Nem quis o pedaço com o osso em formato de V. Depois desse dia, aos domingos, eu comia apenas arroz, o feijão e a polenta. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Dá pra fazer um programa falando de cultura caipira sem tocar o clássico de Renato Teixeira, Romaria, na interpretação definitiva da Elis Regina, hein? Toda vez que ouço essa melodia, eu me emociono. Sabe o que é isso? É Brasil. É música popular brasileira, lá do interior do Brasil, do interior do coração, do interior da alma. Eu sou caipira, pira pora nossa. Solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. E assim, ao som de Elis e Renato Teixeira, que termina o Café Brasil de hoje. Não sei você, mas eu tô passado. Porta, porco, Fernando e Bauru. Nunca vi. Sou caipira, pira, fora nossa. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sai, produção e apresentação de eu, Luciano Pires. E funda o trem da minha vida. Sabe quem veio hoje? Elis Regina, Renato Teixeira, João Pacífico, Cascatinha e Inhana, Viola Quebrada, Raul Torres, Francisco Alves. Tá bom assim, hein? Ou você preferia um pocotó? Gostou, hein? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Vem, junte-se aos caipiras, vamos despocotizar o Brasil. Pra pedir de Romaria e prece paz nos... E pra terminar, os versos de Zé Geraldo em Senhorita. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Meu olhar. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.